Mantém 3.000, após cruzamento 2.000, VATAP, 2790. Correto. O Chiné 62-2000, desceu para 4.000 pés, altimetria em Salvador 1013. 4.000 pés, 1013, V2-2000. Afirmativo, para início de vetoração para o final da 17. Pelo esquerdo para o 040. Aguarde um vetor, outro vetor pela esquerda para a porta visual e modificação do plano de investimento. Tente, esquerda 040, aguardando o vetor seguinte para interceptação da final visual, 6266. Controle azul 2779, vai atingir 080. Você mantém a 5.000 pés. 5.000 pés, ajustado no 013, azul 2779. Para 5.000, 1013, mantendo reduzido, 220. Correto. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2062, comandante Victor, sem contato com o centro. Roda? É o azul 2062, senhor, como recebe? 62. Sem restrições, 160, azul 2790. Está recebendo um tráfego a posição aqui de 2 horas, afastado 6 milhas, 1.000 pés acima. O único tráfego nesse setor que tem conhecimento é um helicóptero baixa altura, 500 pés. Esse recebe também a 2.500 abaixo. E mais uma à direita, 2 horas, agora 700 pés, 7 milhas da gente se afastando. Este não tem o conhecimento. Sim. Azul 262-2000, desça para 2.000 pés, altimetria em Salvador 1013. Curve à esquerda, proa 2230. Para 2.000 pés, o time tem Salvador no 013, curva esquerda agora para 220. Atinge, matei 5.000 azul 2779. 2779? Esse mantém a 4.000 pés. Altimetria em Salvador 1012. Para 4.000, 1012, azul 2779. Vai prosseguir a descida, Oxanera 6326. 6326, desse mantém o 050. 050. Azul 2779, sua vetoração para o sequenciamento da pouso na 17, curva esquerda, corrigindo direita para 290. Direita 290, azul 2779. 6226, informe visual para modificação do plano de investimento. Sete, informa quando visual, 6226. Fala visual com pista, 6226. 6226, plano de voo modificado a partir de agora no 729. Proceda a regras de voo visuais. Descida para 1.500 pés, altimetria em Salvador no 012. E chama para o Salvador agora em 1.8.95. Você chama em 1.8.95, achando é 6226. Azul 2779, desça para 2.000 pés, altimetria em Salvador no 012. Para 2.000 pés, 1012, azul 2779. Beto Lima, Lima Alfa, mantém 080, agora 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço também encerrado. Chama o controle de ilhas 120 decimal 3, corrijo, 1. Sinal visual da 17. Tente, O Oceaner 6226 avistado o tráfego, ajuste 1012, pouso autorizado na 17, o vento é 140 graus, 05 nós. 7, livre pouso na 17, Oceaner 6226. Azul 2662. Prossiga, senhor 2662, informação Victor. Estamos a 108 milhas de Salvador, aproximadamente. Teremos um contato com o centro. 2662, aciona identificação. Descida, está sentindo a informação em curso? Afirmativo, está sendo da Victor na Pro do VOR de Salvador, o 2662. Entendi. 75 milhas de VOR. Altimetria em Salvador, no 013. E para ingresso do circuito, chamando agora a torre 118, decimal 95. 118.95, descendo para o altitude de tráfego 1.500 pés, azul 277 horas. Prosseguindo descido, Oceaner 6326. Descido 4.000 pés, altimetria em Salvador, 10.13. 4.013, 6326. Oceaner 6226 no solo aos 33, ao livrar na Lima, chame o solo, 219. Ao livrar na Lima, chama 1219, Oceaner 6226. Olá pessoal, boa tarde novamente, voltando com informações autorizadas do nosso pouso em... Quase. 17, o vento é 160 graus, 05 nós. E repouso azul 2779. Comando final da 17326. Curva esquerda, tua 015. 6326, pode prosseguir descendo para manter as posições atuais. Primo, até 2000 pés, o time entrou em Salvador no 013. Pode novos vetores pela direita. Positivo, 2003 aguardando a retração, 6320. Salvador 2062, sendo oferecido. Bom dia. Bom dia. Canal 6326 tem o campo aviso. Tem a cabeceira no zero à sua direita, correto? Correto. Entendo que já está visual com o campo. Plano de voo a partir de agora modificado a 1737, descida para a altitude de 1500 pés, altimetria em Salvador no 013. 7500 pés, 6326. Para o seu de tráfego, chama a torre agora em 1-1-8-2-9-5, chama a 3-2-6. 2-9-5. Chama a 3-2-6, boa tarde. Diga, está na torre? Chama a 3-2-6, uma perna do vento afastada da 1-7. Oi, Xanemia 326, autorizado a girar base pela direita, reporte final 1-7, ajuste 1-0, 1-3. 63 reportará final 1-7, 6-3-2-6. Autorizo 2-2-3-1 na sua identificação, vai para Salvador, chame na ideia desse. Identificou, chamada para descida 2-2-3-1. Azul 2-7-9-0. Bom voo. 790, controle sonoro de transmitir e segue, chame o centro Recife, 1288, apenas 260. Xanemia 141, formação Victor, passa 80 para 160. Xanemia 141, sua identificação, desse mantém 100, direto do ERE, agora por novas instruções. Ok, voando direto, Salvador, no ERE de Salvador, né? E agora a instrução de performance interna, 6141. Correto, está ciente da informação em curso? É a Victor, né? Confirmo. Controle, passei 2231, ideal de descida. 2231, que se mantém a nível de voo 1-1-0. 1-0-0 ou 1-1-0? 110. 110, 2231. O controle 1-6-1-4, voltando da hoje, né? Será vetorado para o final da 1-7, pode confirmar? Qual é mais próximo, afirmativo. Ok, então dá presente o ano VOR de solo, o 6-1-4. Correto. 426-62, esse mantém 080. 080-2662. Para 141, reduz a velocidade para 2309. 2309, 6141. Oxalá 6326, no Salvador 41, no Livra esquerda, Taxi Lima, chame Saúde Salvador, 121, décimo 9. 129 é Lima, 6326. Vai atingir o 080-2662. Isso para 4 mil pés, 2662, altímetro em Salvador, 1013. 4000-2662. Auxiliar já, BR-324, através de Duna, Mike Litoral. A gente informa ele lembrando este setor, Mike Litoral. Desse mantém 080. 080, 641. De quantas milhas? De 5 milhas. 7. Palme na proa do Salvador. Tomará. Na rotão vai atingir 80. Isso para 5 mil. Pés. Altímetro no 0,3. 5.013, 6141. Confirmando 5 mil pés, 5.013. 5.013, 6141. Não recebia o cotejamento do nível de voo. 5 mil pés. Certo. Vai atingir o 1-0, restrito 2-2-3-1 no passarelo. Esse mantém a 6, 1010, o altímetro em Salvador, 1-0-1-3, passarelo 2-2-3-1. Meia dúzia de mil com 1093, 2231. Azul 2662 vai atingir 4000. Se mantenha 2000 pés, altímetro em Salvador, 1013. Informe para modificação do plano de voo e instrumento. 2000 pés, modifica da presente, senhor. Eu vou modificar a partir de agora no 745, prossegue regras de voo visuais. Altitude Trans, de 1500 pés. Altímetro em Salvador, 1013. Agora a transferência das comunicações atual. Ok. Vai descer para 2000, senhor. Seria possível a coordenação do final longa para 2062? Afirmativo. Será interceptado uma longa final do ano 7. Ok, 2062 aguardando a transferência. Tá voando Salvador, vai atingir 5000. 61 no quadrão. Pede. 2062, China Torre Salvador em 1-8, decimal 95, para ingresso no circuito de tráfego. 1895, boa 2062. Torre de Salvador, muito boa tarde, azul 2062. 2010. 4000, 6141. Reporte na curta, ajuste na 03. Ok, tá autorizado o sinal longa da pistão 7, vai reportar na curta, o 2062. Eu te falo iniciando sobre o Mike Victor Alfa. Uma longa final do ano 7, curva a direita para 220. Informe para modificação do plano de voo instrumentos. Direita 230, formando a mano visual, nenhum quadro. Desça para 3000 pés. 413, desça para 3000 pés. 3000 pés, 61 quadrão. Do 2662, avistado, pouso autorizado, na 17. O vento é 1,80 graus, 0,5 nós, ajuste padrão. Pouso autorizado na 17, 2662. Meia mil, 2, 3, 1, senhor. Desce até 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1,0, 1,3. Passarei do 2,2, 3, 1. 5 mil, padrão, 2,2, 3, 1. Esquerda, proa 205, informe para a modificação do plano de instrumentos, deixa para 2000 pés. Descendo para 2000, esquerda, proa 205, 61, quadrão. Pode prosseguir na descida, 2231, senhor? Até 4.000 pés, ajustado no 013, 2231. Até 4.000, 2231. Interceptando longa final da 17, curva esquerda, curva 020, por 10 milhas. Esquerda agora por 10 milhas na proa 020231. Mantém 4.000 ainda, 2231, senhor? Está 3.000 pés, 2231. Está 3.000, 2231. Na 941, aguardo a modificação do plano de voo instrumento. Aguarda, né, padrão? Passando o plano de voo instrumento. Ok. Essas condições visuais, teria como só colocar com o vetorando a gente na final, que ele está um pouquinho longe, não está enxergando a pista. Gente, o senhor vai interceptar uma final de 4 milhas da cabeceira no 7, dentro de 1 minuto. Ah, tá ok. Então dentro de 1 minuto, se puder dar uma proa pra gente da final, a gente agradece. Relativo, mantendo este rumo, dentro de 1 minuto, o senhor vai interceptar uma final da 17 de 4 milhas. Sim, dentro de 1 minuto, 4 milhas. Ok, vai descer pra 1500, mantendo o visual, propõe cancelamento. 41, modificado a partir de agora no 752, prossiga em áreas de voos visuais, descida para 1.500 pés, outro tipo de tráfego, altímetro em Salvador no 013, e chama agora a torre de Salvador em 198, próximo ano 5, 6141. 295 para visual na pista, 6141. Atingindo 3.000, 2231. Sente, atingi, mantenha. Mantenha 3.000. Oi, Salvador. É Oxa, né? 6141, ó. É de base pra final da nossa série. Oxa, né? 6141, no boa. Última aproximação, reporte curta final da 17. Ajuste na 013. Fala na curta final da 17, senhor 6141. Curva direita, proa 090, isso para 2.000 pés, altímetro no 093. Direita agora para 090, para 2.000 com 1.013, passarela. De 2 milhas, então 6141. Uso autorizado no 7, o vento é 170 graus, 02 nós. Hoje é 6141. Teve pouso na pista 17, 6141. Sobre 221, agora a modificação do plano de voo, instrumento. Agora no 755, prosseguir em áreas voos visuais, descida para o tipo de 1.500 pés, altímetro de Salvador no 03. Agora transferência das comunicações, informe visual com a cabeceira. No 500 pés, informaremos quando visual com a 7231 passareta. Salvador, azul 4462, cliente da UIS. Do 4462. em contato no radar, 60.2 Salvador. Vou direto do R, chama no ideal de descida. Direto do R, já no ideal de descida, azul 4462. Próxima tem uma centena, 100-4462. 100-4462. Visual nacional da 17 baixou e travou, 2231 no passarelo. Passarelo 231, telegrafo circuito, chama agora a torre Salvador em 1-9, decimal lá 5. 285, muito obrigado senhor, bom domingo. Torre Salvador, um cordial boa tarde, 2231 no passarelo. Boa tarde, 2231, o ajuste é padrão, aguarde autorização de pouso. Ah, sim, escuta, 2231. Xandro 41, no solo 56, Xandro solo, 1219. 219, meu padrão. O Xandro 41 ainda tá na escuta da torre? O passaredo 2231, vento é calmo, pouso autorizado 17. Livre pouso na 17, baixou e travou 2231 no passarelo. Do setor nordeste do aeródromo? Passando a Seada. Mike Vitor Alfa para transferência para a Torre Salvador e coordenação com o mesmo. Com a sua da Seada, reportará no mesmo, Mike Vitor Alfa. Passarelo 2231 no solo ao 59. E chame o solo 121 no 9. O passarelo 2231. 219, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4462, voltando agora na sua do VOR, Salvador. E vai me parecer para o 100. Muito licente. 0. Para 4010, altimetria em Salvador, 103, azul 4462. 10, não sei se confirme, mantenho o 100. Isso é para 4000 pés, ajustando 1013. 4000 pés, 1013 no ajuste, 4462. O 4462, início de atuação para execução final da 17, curva esquerda, proa 020, por 15 milhas. Esquerda, proa 020, por 15 milhas, azul 4462 de atuação. Mike Vitoral. Litoral, proximidade do Elicia, está progredindo lentamente para o CEASA. Sete. É 142, é, autorizado táxi via Lima, Mike, e chame no ponto de espera da Quebec. Via Lima, Mike, tem como fazer backtrack no 142? Ocean é meu 142, o senhor vai decolar da 17, confirma? Ah, sim. Na cabeceira 17 é possível fazer o backtrack para o tipo da aeronave. Prossiga o táxi via Lima, Mike, e chame na Quebec, que a gente tem uma aproximação agora para 17. Ok, via Lima e Mike então, minha alma toda. O 462 desce para 2000 pés, o altímetro em Salvador 903. Some para a modificação do plano de voo, instrumentos. 2000 pés, 903, você poderá para a modificação, azul 4462, na proa 020, vai já vai dar 15 milhas. O procedimento de tráfego é o padrão, senhor, agora aqui? Não confio. Poderia confirmar o procedimento aqui agora é o padrão? Não. Senhor, a intenção é interceptar, ser orientado para interceptar um final do 17 para a posterior modificação do plano de voo de instrumento. Ah, então aqui, então sente mantendo a Pro 020 descendo para 21 pés. Correto. Através do Ceasa, proa de Lauro de Freitas, Mike Litoral. Gente, pode se afastar mais pro rumo este, pra ver tá sinal da 17, Mike Litoral. Afirmo, Mike Litoral. Gente. Tio, é mantenha na Quebec, próxima à esquerda agora, e mantenha o ponto de espera. Aguardando para ingresso, tem uma aeronave da Azul já na base da 17. Ah, certo, mano. Interceptar uma final da 17, curva à direita para o 190. Direita para o 190 para interceptar a final da 17, 4462. Vitor Alfa? Mike Vitor Alfa, setor noroeste aproximado. Acho que qual é o seu estimado de sobrevoo no setor do Lauro? Aproximadamente 20 minutos. Vai averiguar algumas situações, vai buscar o ponto ideal de sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Mentira. Agora transferência para o Salvador. Transfere torre, Mike Vitor Alfa, 118-95. Correto, 118-95. Alfa. E 4462, informe para a modificação do plano de voo. Afirmativo, já para a modificação, senhor. Sem interferência com eixo da 17, Mike Vitor Alfa. Ok, Mike Vitor Alfa. Mantenha o setor do Lauro de Freitas, a região aí do Lauro de Freitas. Informa um Embraer 190 da Azul na final da 17. O tráfego encontra-se aproximadamente aí na... aproximadamente 5 milhas da 17. 5 milhas fora, está ciente, não interfere o Mike Vitor Alfa. Está na estrada do Coco, vertical da insinuante. Sou Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, boa tarde, o ajuste é padrão. Informo o tráfego, um helicóptero, um Robson 44. Esquerda do eixo de aproximação da 17, o tráfego mantém 500 pés no centro de Lauro de Freitas. Não interfere na aproximação, pouso autorizado 17, o vento é 170 graus, 059. Assiste o tráfego, livre pouso na 17, azul 4462. 142, após o tráfego da Azul, está autorizado ingressar na 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. A gente já foi na passagem do Azul ali, Matei, 142. 462 no solo, aos 14, ao liberar na Lima, chame o solo, 219. Gente, ao liberar na Lima, chama o solo 219 Azul, 4462. Corre, o Mike Vitoral está no através da pista 2810. Autoriza um sobrevoo na mesma para averiguação dos danos do buraco? Autorizado, Mike Vitoral. Mantém o sobrevoo da região da Cabeceira 28. Evite o sobrevoo de viaturas ou a baixa altitude, ok? Evite sobrevoar a baixa altitude. Vai manter os 500 pés, Mike Vitoral. Grato pela autorização. Acho que o Mike Yank, autorizado a acionar, chama o táxi. Mike Victor Alpha, mantenha o sobrevoo da presente região. Fique atento a um A320 da Ocean Air, que vai decolar da 17 e vai curvar à esquerda. Fique atento ao tráfego. Vai manter a vertical da pista. Está ciente do tráfego, táxi ainda para a cabeceira 17, Mike Victor Alpha, sem interferir. Ocean Air 142, informação de tráfego, temos um helicóptero na vertical da cabeceira 28, mantendo 510 em sobrevoo pairado da mesma. Livre decolagem da 17, o vento é 150 graus, 05 nós. Xaname 142, decolado aos 18, controle 1208, boa viagem. 208, até volta, 6142. Salvador, Xaname 142, boa tarde. 142, contato radar decolagem, mantém o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6142. Visual com o Avianca em curva esquerda, superado em altitude, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantenha sobrevoo, reporte para abandonar a região. Vai reportar no abandono, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, apenas para informação, evite o sobrevoo da base aérea, ok? Papapá, Mike Vitor Alfa, encerra o sobrevoo. Se autorizado, aproxima para papá, para pouso no pátio 5, Mike Vitor Alfa. Ok, Mike Vitor Alfa está autorizado para prosseguir direto para o pátio 5. Informe no solo controlado. O vento é 140 graus, 04 nós. Informará solo controlado, Mike Vitor Alfa. Vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, melhor ainda, 142, obrigado. Romeu 142, chame o centro Recife em 2545, alterna 2685. 2545, 2085, obrigado. Mike Vitor Alfa, considera o solo aos 2-4, frequência livre no corte. Livrando o corte, obrigado. altura, confirma as frequências do 6142, por favor. 12545, altena 26, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. Quilômetro 314, unificação, direto de Salvador, decima até 100.